cara, já ganhei meu dia. Andei pensando em você, acordei mais cedo, cheio de alegria. Amor, por que não vem me ver? Veja que o tempo passa, por favor não se demora pra decidir, se declarar. Tô aqui te esperando pra falar no seu ouvido coisas de amor, de namora. Oh, oh, oh, já é quase de manhã, eu sozinho sem você, contando estrelas. Oh, oh, oh, oh, só me vejo com você, meu amor, meu bem querer, minha riqueza. Oh, oh, oh, oh, já é quase de manhã, eu sozinho sem você, contando estrelas. Oh, oh, oh, oh, só me vejo com você, meu amor, meu bem querer, minha riqueza. Tá na sua cara, já ganhei meu dia. Andei pensando em você, acordei mais cedo, cheio de alegria. Amor, por que não vem me ver? Deixa que o tempo passa, por favor não se demora pra decidir, se declarar. Tô aqui te esperando pra falar no seu ouvido coisas de amor, de namoro.